Natal, os sinos estão tocando, enquanto nos seus lares famílias vão rezando. É Natal, alegram-se as crianças, o Pai Natal voltou com montes de lembranças. É Natal, o mundo iluminou-se com a luz do perdão que Deus à terra trouxe. É Natal, Jesus vem nos dizer que só para perdoar vale a pena nascer. Natal, nasceu o Deus menino, o mundo que era grande tornou-se pequenino. É Natal, os homens são irmãos, esqueceram egoísmos e deram suas mãos. É Natal, poucas horas somente, que juntas são um dia diferente. É Natal, ó Deus que me escutais, fazei que os outros dias sejam todos Natal. É Natal, nasceu o Deus menino, o mundo que era grande tornou-se pequenino. É Natal, os homens são irmãos, esqueceram egoísmos e deram suas mãos. É Natal, poucas horas somente, que juntas são um dia diferente. É Natal, ó Deus que me escutais, fazei que os outros dias sejam todos Natal. É Natal, ó Deus que me escutais, fazei que os outros dias sejam todos Natal.